Rádio Alerj. Comissões. A Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Assembleia Legislativa do Rio questionou as obras do Transolímpico, corredor expresso que ligará a Barra Deodoro. Para o presidente da comissão, deputado Paulo Ramos do PSOL, o acompanhamento do caso está sendo feito, pois é necessário ouvir os envolvidos e a obra precisa beneficiar a população. Então, a nossa audiência pública de hoje tem esse objetivo, de ser mais um instrumento de luta para a correção de rumo, de modo a que a Transolímpica possa, entre aspas, ser um bem, mas que não cause tanto prejuízo. A Defensoria Pública do Estado também está acompanhando o planejamento das obras para que as desapropriações a serem feitas causem o menor número possível de danos à população. De acordo com o coordenador do Núcleo de Terras da Defensoria Pública do Estado, Bernardo de Castro Marcos Dias, já houve inclusive uma reunião com o prefeito para debater o tema. Dias afirmou que o número de desapropriações em Magalhães Bastos não é alto, o que faz com que o projeto não seja tão ruim. Agora, em termos de moradia, o projeto nem é tão ruim. Nosso entender, o projeto não é ruim. Por quê? Não atinge muitas moradias. O que nós temos que ver é essa execução, tá? Como vai ser essa execução, se o direito das pessoas, daquelas poucas pessoas seriam atingidas, né? Em Magalhães Bastos, se vai ser respeitado, tá? E nós vamos acompanhar toda a execução do projeto. Outro questionamento da população e dos órgãos responsáveis é o desmatamento da Mata Atlântica envolvido no projeto. Luiz Heckmeier, coordenador do setor de estudos ambientais do Instituto Estadual do Ambiente, afirmou que eles estão pedindo uma compensação de 40 hectares de área desmatada. Olímpica, nós aproximadamente 30 hectares de mata atlântica que vai ter em vários estágios, né? Estágio médio e avançado de vegetação. Eu tenho um documento aqui, inclusive eu posso ter fornecido para vocês. E em compensação, nós estamos pedindo uma compensação ambiental no valor de 40 hectares, quer dizer, bem acima do que foi pedido, então, que vai ser necessário. O defensor público completou afirmando que as obras atingem outras áreas além de Magalhães Bastos, que envolvem outras desapropriações, como a região de Curicica. Essas ainda estão sendo estudadas pela defensoria. Reportagem Bárbara Figueiredo.